casa não tem problema, pois eu toco por amor. Não tenho namorada ainda não, por isso todo dia nasce um pelo na minha mão. Cantando no banheiro eu sou feliz, só saio lá de dentro com uma espinha no nariz. A mãe bateu na porta, Antônio Armando, o que que você fez que a empregada tá chorando? Pai, na minha idade você também era assim. A minha tia Gago entrou você pra mim, então relaxa que o teu filho tá normal. Você também era assim. A minha tia gaguetou você pra mim. Fica na boa que o teu filho tá normal. Eu sou desafinado, sim, senhor, mas não tem problema, pois eu toco por amor. Não tenho namorada ainda não, por isso todo dia nasce um pelo na minha mão. Cantando no banheiro eu sou feliz, só saio lá de dentro com uma espinha no nariz. A mãe bate na porta, Antônio Armando, que você fez que a empregada tá chorando? Pai, na minha idade você também era assim. A minha tia caguetou você pra mim, então relaxa que o teu filho tá normal. Oh, pai, na minha idade você também era assim. A minha tia caguetou você pra mim, fica na boa que o teu filho tá normal. Você pra mim, fica na boa que o teu filho.